agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado, aqui na Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo entre as 13 e as 30... as 13h30, para trazer mais um pouco de alma portuguesa. Sabe também que os seus pedidos são sempre bem-vindos em www.radioantenaweb.info ou então em geral, radioantenaweb@gmail.com. Peça o seu pedido, deixe que o fado lhe toque na alma, no coração, deixe que esse coração palpite e essa lágrima ao canto do olho surja. Vamos então ficar com o fado corrido na voz da Amália Rodrigues, Não Venhas Tarde na voz de Carlos Ramos, e o Leilão na voz de Alfredo Martineiro. Três grandes fados, três grandes fadistas, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Fado corrido. Lá porque tens 5 pés. Num anel de estimação, lá porque tens 5 pedras. Num anel de estimação, agora falas comigo com 5 pedras na mão. Agora falas comigo com 5 pedras na mão. Enquanto nesses brilhantes tens soberba e tens vaidade. Enquanto nesses brilhantes tens soberba e tens vaidade, eu tenho as pedras da rua para passear à vontade. Eu tenho as pedras da rua para passear à vontade. Mas não passas sorridente a alardear satisfeito. Mas não passas sorridente no alardear satisfeito. Pois hei de chamar-te à pedra pelo mal que me tens feito. Pois hei de chamar-te à pedra pelo mal que me tens feito. E hás de ficar convencido da afirmação consagrada. E hás de ficar convencido da afirmação consagrada. Quem tem telhados de vidro não deve andar à pedrada. Quem tem telhados de vidro, ai, não deve andar à pedrada. Barco Negro, Messi. Diga lá ao Senhor Fado. Dizes-me tu com carinho, sem nunca fazer alarde do que me pedes baixinho. Não venhas tarde, e eu penso a Deus que no fim teu coração ainda guarde um pouco de amor por mim. Tu sabes bem que eu vou para outra mulher, que ela me prende também, que eu só faço o que ela quer. Tu estás sentindo minto e sou covarde, mas sabes dizer sorrindo: meu amor, não venhas tarde, não venhas tarde. Dizes-me sem azedume, quando o teu coração arde na fogueira do ciúme. Não venhas tarde, dizes